esperança. É o nosso Deus, nosso sua semelhança. Deus é fogo, Deus é água, Deus é tudo. E convido os meus irmãos para começar nossos estudos. Eu não sou Deus, mas tenho uma esperança. Eu não sou Deus, mas sua semelhança. Deus no céu, Deus na terra, Deus no mar. Eu convido meus irmãos pra ficar em seu lugar. Eu não sou Deus, mas tenho uma esperança. Eu não sou Deus, mas sou sua semelhança. Deus é fogo, Deus é água, Deus é tudo. Eu convido os meus irmãos pra começar nossos estudos. Eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Deus na terra, Deus no mar. Convido os meus irmãos pra ficar em seu lugar. Eu não sou Deus, mas tenho uma esperança. Eu não sou Deus, mas sou sua semelhança. Deus é fogo, Deus é água, Deus é tudo. Eu convido os meus irmãos pra começar nossos estudos. Eu não sou Deus, mas sou sua semelhança. Deus no céu, Deus na terra, Deus no mar. Eu convido os meus irmãos pra ficar em seu lugar. Thank you.

always near. And death is the animus, it's nothing to fear. It motivates our moves. Sometimes I say, you never know, call it day to day. Thank you. Thank you. já ouvi. We're all just tourists, after all.